começando aí mais um Locadora News, podcast aqui na Locadora TV. E hoje aqui estou com os humildes colegas, não vou chamar vocês hoje pelos nomes de repórteres, porque vocês são excelentes, são de destaque também. Business Cat. Eu. E com desgraça. Cara, esse é o podcast 69 e não foi sobre putaria, então a gente tá errado. Olha só, mas aí que tá, esse é o News. Ele conta na cronologia lá, certo? Do podcast Locadora? Conta. Sim, conta. Sempre contou, cara. Caralho, então... Na verdade, então... uma vez era junto com o bate-papo, outra vez era separado, só o News, e depois entrou na cronologia. Realmente, a gente era muito tryhard, hein? Tá louco. Sim. Tá merda, hein? Até mas parece é que isso. Dinheiro. Isso, considerando que a gente começou sem nem edição, né? Então, teve um pico ali de tentativas e agora a gente tá estabilizando na preguiça. Sim. Estabilizando na preguiça é foda, né? É isso. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho das notícias aí do mês de abril, né? Se não me engano, tô falando besteira. Não, é abril mesmo. Mas tá aí pra falar um pouquinho das notícias aí do mês de abril, o que aconteceu. A gente não vai falar de todas, mas vai falar do que a gente acha mais importante na nossa opinião, porque é essa opinião que vale. Sacanagem. A gente vai falar do que a gente achou legal. Vamos lá, já que eu vou... Pô, caralho, tem uma galera passando aqui na rua. Vocês estão ouvindo a voz, não, né? Não. Pô, que bom. Acho que a galera, a torcida do Botafogo, como é que é perto, né? Aí tem a torcida organizada aqui também. Mas enfim, já que eu vou começar roubando a notícia que dificilmente eu falo dele, mas... Não, vou deixar essa notícia pro Cat. Vamos falar Pocket... Não. Deixa eu pensar. Vai pra começar... Porra, o. Você decide. É, ok, confuso agora. Vai pra começar o podcast pra frente. Switch foi hackeado. Switch, lá lembro do filme do Logan lá, que eu esqueci o nome agora. Lá com a Halle Berry também. Boa. É o Swordfish. Nossa. Olha só, agora eu lembrei. Vamos começar a falar da notícia. Switch foi hackeado. O que que acontece? Parece que descobriram, parece não. Descobriram que dentro lá do chip do processador, né, do Tegra, tinha uma brecha. Que dessa brecha, eles conseguiam instalar, acho que é os homebrews, né, fazer o desbloqueio para instalar emuladores e outras coisas. Eu não cheguei a ver se roda jogo pirata ou algo dessa parte assim, mas a emulação tava rodando, alguma parte da emulação ele tava rodando meio capenga e tudo mais, mas de qualquer jeito é bacana falar que... Eu digo bacana em si, não é que seja roubo, mas que a galera já consegue mexer e fazer algumas coisas ali. Ó, de emulação... Que eu vi, entendeu? Os vídeos, não é tirando de nenhuma notícia, não. Eu vi que Nintendinho tava rodando relativamente bem. Super Nintendo e Nintendinho estavam rodando de boa, cara. Talvez o console já esteja até preparado pra algo desse tipo. O Mega Drive tava rodando, mas tava meio esquisito em alguns jogos. Eu vi o Sonic 3, essas paradas assim, tá meio cagado. Chegou a rodar aquele Atari Jaguar aí, que pouca gente conhece. Cara, o Sega Saturno tava rodando mal pra cacete. Mas tava lá, entendeu? Tava com um frame lá embaixo. O Neo Geo tava rodando de boa, e esses aqui são dois que rodam também qualquer coisa, o Game Boy e o Game Boy Advance também estavam totalmente tranquilo. Aí o que eu ia comentar, são as primeiras unidades de Switch, né? A Nintendo já tá sabendo do problema, isso foi divulgado pra eles antes de sair pro mundo todo, e parece que as próximas versões do console já vão vir sem essa questão do chip, já vão vir com uma proteção. Tá. Bela. Já deixa eu fazer uma pergunta. As primeiras unidades até agora? Ou as primeiras unidades tipo o primeiro mês, sei lá? Isso que eu ia contar, não. Até agora, cara. Provavelmente até agora, tá. Porque a Nintendo manifestou falando, ó, a partir de hoje pra hoje não vai ter isso. E o bacana, eu tô dizendo bacana, parece até que eu tô, não sei o quê, tem que piratear, não só por piratear. É legal falar que o desbloqueio, desde o Wii, cara, que eu me lembre, e isso contando também os portáteis da Nintendo. Você não faz um desbloqueio na peça em si, você faz um desbloqueio por meio de software. E esse do Switch foi a mesma coisa, foi por meio de você botar um exploit ali, né, e tudo mais. E aí você consegue rodar essas coisas, provavelmente eles vão mudar, podem mudar a tela inicial do Switch, podem fazer as presepadas todas. Mas, Belo, o Wii, os primeiros desbloqueios do Wii era de hardware, tinha que soldar uma peça na placa. Sim. Mas os que já tem atualmente não, mas depois de um tempo aí já tiveram os que são... Ah, sim, sim. Depois tem peça na placa, o meu branquinho, inclusive, quando eu peguei ele já tava assim, já tava desbloqueado. Inclusive tá desbloqueado até hoje, tá lá parado, mas tá desbloqueado já. é por meio de software. O Wii U também é a mesma coisa, DS, o 3DS não precisa falar também, a mesma parada lá com os Sky, DS, não sei o quê. E agora o Switch nessa parte. Aí, Cat, essa parada que você tava falando que é interessante, né, cara? Porque vendeu o Switch pra cacete. Então a gente tem uma porrada de Switch aí na pista, vamos falar que num carioquês, que vai poder fazer isso, né, cara? Aí os caras já mexeram, a Nintendo pode lançar e deve lançar umas atualizações que deixem o trabalho pra quem tem esses Switch mais difícil, mas com o tempo, cara, isso é natural e a galera vai conseguir mexer de boa. Tipo, se a Nintendo não fizer, tipo, um tratamento fodido pra dificultar no máximo o trabalho dessa galera aí. Mas só dizendo, o negócio, esse hack do Switch aí não é coisa de hardware, não é mais coisa de hardware, pelo que disseram também, que dava pra modificar? É, e essa parada do modificar o hardware, já tem um tempinho já que a galera tá tentando fazer, né? Não sei nem se assim que descobriram esse problema. Mas o nessa parte de hardware eu não cheguei a ver nada, só vi mesmo na parte de software. Aí eu não sei te dizer se alguém já chegou, tipo, colocar mais memória no Switch pra ver como é que fica, ou, tipo, tentar fazer um overclock, o caralho, isso aí eu não cheguei a ver, não. Eu só vi só essa parte da emulação. Acho que eu cheguei a ver até jogos de DOS rodando, mas me interessei pra saber o que que o console ali, ele consegue fazer dentro das coisas. O GameCube, eu acho que eu vi um pouquinho, tava travando pra cacete também. São consoles, o Saturno, o GameCube, essas coisas são mais complicadinhos, né, de botar pra funcionar. Mas de resto, assim, foi de boa. Aí vamos ver, provavelmente as próximas unidades já vão vir com esse probleminha consertado, mas aí daqui a pouco os caras vêm, acham outra coisa e assim vai até o final dos dias. Mas é interessante saber que já tá rolando isso já, né? É, beleza? Bom saber, né, porque uma coisa que eu pensei quando eu comprei o Switch aqui, cara, se a Nintendo cagar no pau e não lançar mais nada que presta, eu vou usar ele pra emular, então já fizeram isso, então, pô. Sorte minha, né, cara? É, eu vi uma galera comentando também de tipo, ah, não sei o que, mas aí a Nintendo já vai lançar o Virtual Console aqui, bota o aspas, né, que a gente não sabe nem o que é. Vai lançar um Virtual Console que você vai poder jogar essas... É, cara, vai provavelmente lançar e você vai poder jogar alguma dessas coisas, não todas. Mas tem gente que o hardware dele, ele acha que ele pode fazer o que quiser e ele vai querer ver, tipo, dentro do Nintendo rodando, sei lá, rodando Sonic, o 1. O Sonic vai ter, já... Vai ter Sonic 1. Sega anunciou lá o Sega Ages, né? Sim. Eu botei o Sonic pra questão do Switch, é porque antigamente, se você falasse que ia ter Sonic no Nintendo, não tinha como, né? Mas hoje em dia já não dá mais pra fazer essa conta própria. É. Mas, sei lá, cara, rodar... Não dá pra falar, vai rodar aqui King of Fighters no Switch. Já tem. Já não tem. Não tem o que falar que não possa rodar. Mas, enfim... Pois aí, esse tá negócio tipo... esse negócio do Sega Ages junto com o do Neo Geo lá, que já tem no do Switch também, e até a própria Nintendo tem aquele Nintendo Versus, né, que eles já botam, tipo, tem o Balloon Fight e o Super Mario Bros. De arcade também, já tem no eShop. Eu vi alguns comentários na internet que o pessoal cogitando do que vai ser, de fato, o Virtual Console. Porque o Virtual Console era justamente uma plataforma que agregava todos esses jogos aí num negócio só. Só que agora cada um tá lançando o seu, né, tipo, a Sega vai lançar o dela, do Neo Geo, a outra empresa que porta, e até a Nintendo tá lançando o próprio jogos dela mesmo, em outra plataforma, como um outro nome, né? Então ficou meio que uma incógnita do que vai ser esse Virtual Console, mas não sei. Pra quem quer jogar qualquer coisa mesmo, o desbloqueio aí é a única coisa que vai garantir mesmo. Sim, será, aí uma dúvida que eu deixo, será que o desbloqueio do Switch abre uma brecha? A gente não sabe porque é muito recente, né? Mas abre uma brecha talvez pro Switch ficar tipo que nem o PSP, será? Acho difícil, mas... O PSP era demais, né? Que o PSP rodava tudo, né? Não sei. Aparentemente tudo, cara. Eu tenho aqui a última versão, é a Go, aquela pequenininha. Mas eu tenho aqui antes da Go e tipo, roda Super Nintendo... Muito mal, tem, depois de mostrar isso depois de um tempo, um cara conseguiu rodar, mas é muito difícil, mas ó, abaixo do Super Nintendo, roda Neo Geo de boa, roda Game Boy, Game Boy Color, inclusive até mandei foto pra vocês no dia que eu tô jogando Pokémon pro PSP, roda Nintendinho, tranquilamente, Game Boy Advance, essas porras assim, todas rodam de bom, é um puta, eu gosto muito do meu PSP, cara, é o console que sempre tá na minha mochila por causa dessas tretas, além de ter uma coletânea, tem os jogos maneiros também. Então sempre tá ali na... Sempre que eu posso, eu tô jogando ele. falar aqui do Shovel Knight, que vendeu pra caralho, segundo... Será que fui eu que escrevi isso aqui? Shovel Knight, que chegou em 2 milhões de vendas, que é pra um jogo que saiu do Kickstarter. Eu acho que é um meio impressionante, assim. Não sei qual é a comparação com os outros, jogos que é do mesmo, da mesma linha, assim, né? Uhum. Mas o que... Eles fizeram o Yacht Club, né? Que a desenvolvedora fez uma quebra de dados de venda e tal. Foi bem interessante, viu? Porque não é todas as desenvolvedoras que divulgam essas coisas, né? E aí eles falaram que, basicamente, que fez chegar nesse número foi quando lançou no Switch. O jogo já estava um bom tempo no mercado, então já estava meio que estagnado nas outras plataformas. E assim, em um ano do Switch, ele vendeu quase um quinto do total de vendas. Então isso dá de 2 milhões, dá quase 400 mil. É quase 400 mil unidades só no Switch. Então 370 está aqui. Então, isso para um jogo que foi lançado em quê? 2014? E em 2007 para 2018, voltar a vender 370 milhões, mil, um jogo independente ainda é uma coisa bem impressionante. E ainda mais para um jogo que teve um aumento de preço, né? Que ele custava bem barato no começo. E aí teve aquela... Trocaram o nome do jogo para vender as expansões separadas também, né? E acho que... Cara, eu lembro que eu li no 3DS, eu lembro que eu paguei acho que tipo R$30 na parada. E hoje em dia o jogo completo é $30, né? Se não me engano, 25 ou 30. Então ele teve esse aumento de preço, mas não impediu o pessoal de continuar comprando. E isso é bom, porque o jogo vale a pena comprar mesmo com esse preço cheio. Pelo todo o suporte que ele tem e tudo mais. Então foi uma coisa que eu fiquei bem feliz, assim. E é um... Acho que a gente já comenta de vez em quando o Shovel Knight aqui no podcast, mas é um exemplo de como fazer um Kickstarter bem cedido e tal. Jogo excelente, jogo puta merda, cara, jogo muito bom, é bom de verdade. Você faz, eu gosto muito do Shovel Knight, ele tem algo que é parecido com o Celeste, que de vez em quando você passa por certas áreas, que você fica assim, cara, é impossível de verdade de eu passar daqui. E depois que você olha pra trás, tu, porra, não foi que eu passei mesmo? Fora isso, trilha sonora do caralho, o jogo é muito maneiro, o jogo é muito maneiro, não tem como, falar não tem é muito pesado, mas é muito difícil você não se cativar por tudo que acontece ali, pelos personagens e tal. E quando você pensa, isso que o Cash tá comentando, é a questão da limitação, né? Que os caras têm tanto de verba quanto de coisas ali pra fazer. É muito foda. Sim. É um jogo que tem, na minha opinião, aquela parada de jogos que tem coração, né? Que você vê que vão além. É muito, muito do caralho. Eu tô muito curioso pra ver essa questão mesmo. Foi um pouco... Não sei se é esquisita, mas... Foi meio assim, diferente, de tipo, o jogo era um preço e vinha tudo. E aí depois ele se dividiu e tudo mais. Coisas do mercado mesmo. Mas mesmo mas assim, o jogo não perdeu o brilho. Exatamente. É necessário, né? Tipo, eles prometeram 3 DLCs de graça por conta do que o jogo arrecadou, né? E eles vão cumprir isso, né? A última DLC agora sai esse ano. E pelo que eu tô vendo aqui, cara, o time começou, a equipe tinha 5 pessoas, cara. Sim. Hoje já tá com 16. Então, tu vê, eles tiveram que... A empresa deles cresceu também, eles têm mais gastos. Então, tipo, esse é o preço. Sem contar a inflação, sei lá o que eles podem considerar, mas, pô, o jogo tá vendendo aí já há 4 anos, então... E com muito conteúdo, né, cara? Além das 3 DLCs que foram prometidas, eles ainda vão botar, que eu não sei se tava no Kickstarter ou não, mas eles tá aqui no painel deles também, do anúncio dos 2 milhões de vendas, que é um modo de batalha de 4 players, né? 4 players. Então, eu não sei se já tava lá, mas é outra coisa que eles vão implementar de graça. Eu acho que esse preço aí, por mais que tenha subido, ainda vale. Sim, não, jogo, também eu acho. Não consigo falar mal desse jogo, cara. Por mais que, pra mim, ele não é um nota 10, assim, mas, porra, eu gosto de enaltecer quando o suporte é bem feito. É a mesma coisa que tu vai, tipo, numa livraria, sei lá, e tu é bem atendido, sabe? Tu pensa, pô, acho que eu vou voltar aqui pra comprar a próxima coisa, mesmo que seja um pouco caro, porque o cara é bem atendido. E é essa sensação que eu tenho com esse jogo, cara. É muito bom. Essa parada, uma equipe pequena que gosta do que faz... E, tipo assim, eles se veem, o que acontece de vez em quando com a empresa grande, ela não consegue enxergar isso, né, por causa do tamanho dela, mas eles conseguem se ver do outro lado, né, conseguem sentir como o cara que tá jogando e como o lado do produtor também. A galera fala com eles e sempre respondem, a galera da Yacht Club lá, o meio de Twitter e tal. Acho que é difícil, você pode até não gostar, mas não tem como você falar, pô, esses caras são uns filhos da puta, alguma coisa assim. Acho muito difícil você encontrar alguém que fale algo desse tipo envolvendo essa empresa. Mas é um jogão, sim, vale sim. A pena, realmente, quando tá em promoção, pode catar que é show. Eu vou puxar várias notícias de jogos de luta aí pra... Ô, louco. Rápido, né? Que nem geralmente tá tendo bastante. Então, primeiramente, vamos começar com o Dragon Ball FighterZ, que recentemente anunciaram as duas novas DLC. Um foi já oficial, o outro parece que a página da Bandai Namco de, sei lá, Taiwan... Deu um vacilo e postaram sem permissão, né? Nós é tá aí. Vacilo! Aquele vacilo que não é vacilo, que acabou pois de é. Todos. É, é, então, seguindo meio que matemática, assim, que a primeira foi, tipo, dois personagens mais coisa de filme, né? Que seria o Bardock e o Broly. Agora é o foco são personagens fusionados, né? Que anunciaram primeiramente o Zamasu, chamam Zamasu Fused, né? O Zamasu fusionado, que é a fusão do Zamasu com o Goku Black, que daí, tipo, ele é uma forma meio divina lá, que em termos de jogabilidade é interessante, meio que parece que ele voa, eu ouvi falar que tem aquele dash de 8 lados, que nem o Magneto, no Marvel vs. Capcom, que tipo, era um bagulho meio popular, assim, do personagem. E agora anunciaram, quer dizer, não anunciaram, né, pessoal, que saiu, que é o Vegito Buu, que seria a fusão do Vegeta com o Goku, né, o Kakaroto, pra dar o nome Vegito certo, que até tem dois termos. Kakaroto, seu maldito. Maldito Kakaroto, né. E, bom, não tem muita... Isso que é foda desses... Tipo, quando anunciaram o FighterZ e falaram, tava mostrando cada personagem, tipo, uns vídeos de 3 minutos, assim, pra baixo, né? Agora, tipo, é só 30 segundos e olha lá, velho. Daí nem dá pra ver muita coisa. Esses vídeos são um coito interrompido, né, cara? Eu vi no outro dia também. Caraca, já pois acabou. É maneiro, pô, mas é rápido demais. Sim, sim. Bom, não tem uma previsão de quando vai sair ainda. Mas, além disso, disseram que vai rolar um patch que vai mudar algumas coisas do jogo, assim... Que disseram que algumas mecânicas vão ser modificadas, não sei o quanto disso, mas pode ser que, sei lá, um super dash mude algumas coisas, que pode ser que é um movimento que, sei lá, muita pessoa começa a spamar, ou tem algumas propriedades estranhas, tipo, de, porque, né, explicando só o que é o super dash, que tu aperta os dois botões ali, daí tu vai direto na cara do adversário voando, assim. É um golpe que pode ser interrompido... Depois de muito tempo, quando é iniciante no jogo, tu vai ficar spamando aquilo, vai levar aquilo direto, né? Mas depois tu aprende que é até simples de counterar esse golpe, mas ele também tem umas propriedades muito estranhas, tipo, pô, ele... Às vezes o cara pode mudar e, tipo, o foco do Super Dash é pegar no, tipo, na direita, daí o cara pula pra esquerda, daí ele dá, tipo, uma volta completa pra pegar o cara, assim, tipo, umas coisas meio... Eu diria que é bem desequilibrado, né? Mas vamos ver. E alguns personagens que vão mudar já disseram que... vai rolar um rebalanceamento, né? E não confirmaram muito, assim, nada. Vai ter mais notícias provavelmente aí no futuro. Tá, show. Continuando com os jogos de luta, hein? Onde é que foi parar? Aqui, ó. Bom, a SNK teve o evento lá na PAX, né? PAX East, né? Vai rolar uma daqui a pouco, West aí, eu acho. Não, vai rolar. Rolou essa East, depois vai rolar mais uma outra aí que eu não sei aonde. Aí tava rolando várias dessas coisinhas aí de lutinha e tal. Na PAX East... Desse ano, a SNK anunciou duas coisas. Primeiramente foi a coletânea, né? De. Coletânea de aniversário de 40 anos da SNK, né? Com. 40 anos? 40 anos, cara. Puta merda, hein? Parabéns. Que vai incluir um monte de jogo velho, né? Posso dizer, o pacotão gigante, né? Pra tu comprar e tem um monte de coisinha. Só Switch, tá certo? E continuando com a SNK, eles anunciaram uma personagem nova pra aquele jogo. Caralho, é muito complicado o nome desse jogo. É SNK Heroines Tag Frenzy, que é aquele joguinho que só com personagens femininas da SNK, né? Anunciaram a volta da Shermie, que é Shermie, sei lá qual que é o nome, como se pronuncia isso, certo? Que é aquela personagem do King of Fighters 97 lá, que era dos agarrões, né? E também anunciaram a última DLC do KOF 14, que até já saiu agora, no momento, né? E é a Blue Mary. E, então já tá completo aí os quatro personagens do novo pack de DLC, que seria o Raiden, a Najd, que é a personagem nova, o Oswald, que é do KOF 11, e a Blue Mary. Personagem é fã, né? Tipo, favorita de fã, assim. Tu tava pedindo desde sempre e só veio agora. E eu acho que de jogo de luta teve mais... Eu tenho uma coisa aqui importante pra falar, que ainda não é oficial, mas... não vou dizer que tomara que não aconteça, mas há pouco tempo aí tem uma galera comentando aí na internet muito isso, que o Marvel vs. Capcom Infinity, a gente comenta aqui direto, parou de ter atualizações. O jogo também tava tendo uma baixa de players online. Inclusive, um dia pegaram um dia que só tinha 38 jogadores no período de 24 horas. 38 jogadores no período de 24 horas, para um jogo da capacidade dele. Então, provavelmente aí pro futuro, eu não acredito que a Capcom vai jogar isso na mesa, até porque é uma questão de, porra, imagina você uma empresa de videogame, você falar com um jogo que saiu em setembro do ano passado, você falar agora que o jogo já morreu. Pra quem comprou é complicado. Mas parece que o jogo aí caiu no... O jogo morreu mesmo, faleceu, como diria o nosso queridíssimo Maguila. Então, só pra ficar ciente aí, a galera que gosta e a galera que odeia, né, odeia, já fiquem sabendo que aparentemente, realmente, o negócio fedeu pro lado aí de MVCI. Falando em fedeu e Capcom... É, Capcom, né? Porque deu ruim pro Pocket Fighter, o novo Pocket Fighter, né? Lançado pro celular, que foi lançado no ano passado. Que, né, a gente até discutiu que saiu um trailer do jogo e, nossa, é gráfico. Eu não cheguei a jogar, quem jogou isso é o Kenon, mas ele não quer mais participar disso aqui, então não tem como falar. Então... Ele falou que gostou, depois ele falou que não gostou, né? Ah, até que é bacaninha, depois ele vai ver assim, ele vê, você tá te fazendo a minha parte. Ah, é bacaninha. Aí depois ele, pô, não é tão bacana assim quanto parece e tal. Então, eu só sei que é feio pro demônio, né? Os bonecos estão tudo deformados do pior jeito possível, né? Da agonia de ver aquilo. E simplesmente a Capcom disse, foda-se. Esse estúdio aí, que é a Capcom do Canadá, né, que fez o jogo, a gente vai deixar eles pra focar no Dead Rising, que também, né, o último Dead Rising não foi lá muito bem das contas, que nego que gostava dos antigos não, acabou não gostando porque tirou muita coisa, e quem que podia gostar desse jogo mundo aberto mais livre aí, sei lá, não... Tipo, ó, mais um Dead Rising aí, foda-se, né? Então... Isso aí que eu achei estranho, né, cara? Porque o Dead Rising foi mal pra cacete. Só vocês já estão pensando em lançar outro. Mas o Dead Rising foi mal pra cacete em vendas e tudo mais. Teve um lançamento também esquisitaço, né? Que ele saiu primeiro pra, se não me engano, pra 300... Pro Sony. E aí depois ele veio pra PC e pro PS4. Mas mesmo assim não deu aquele levante no jogo, né? E teve lá há pouco tempo também uma atualização lá que... Atualização não, né? Um DLC, né? Que você conseguia jogar com algumas pessoas lá da... Com skins das pessoas da Capcom, né? Com o personagem da Capcom. Mas mesmo assim o jogo não conseguiu manter forças. Eu acho que quando saiu aquele número de vendas lá do Monster Hunter, de quanto alguns jogos da Capcom tinha vendido, ele era um que aparecia que tava bastante embaixo. Então essa questão de tipo falar, ah não, a gente vai pegar pra trabalhar na franquia do Dead Rising foi meio esquisito, né? Eu posso só dar uma observação aqui, voltando ao tema do Marvel's Capcom Infinite. Pode. Fui pesquisar aqui na Barça. Cara, nos últimos 30 dias a média de jogadores da Steam foi 18. Caralho! Pô, piorou pra cacete, foi 46. Então. Em fevereiro. Em janeiro ainda tinha uma média de 74. Em fevereiro caiu pra 23. Em março e abril ficou 18. Tem uma notícia que eu queria puxar rapidinho. Eu sei que a gente não comenta muito disso. Infelizmente, nosso colunista esportivo vira e mexe não aparece, que é o Phelps, o Felipe. Mas o PES, ele teve um problemão essa semana também, né? E um problemão que talvez pro próximo jogo vai ser complicado. Ele perdeu a licença da Champions, cara. Da Champions League lá da Champions League. Perdeu a licença. E provavelmente quem vai comprar essa licença é a FIFA, né, cara? E aí fudeu, né? Que isso era um dos diferenciais que o PES tinha. E agora, pô, morreu na praia, né, cara? E eu achei essa porra muito esquisita. Não sei aqui, tô falando por alto, que eu ouvi essa notícia, acho que num Warpcast. E só pra deixar aqui também claro que isso aconteceu esse mês. E, puta, cara, agora eu não sei, cara. Porque o FIFA já tem coisa pra cacete de licença. E agora com a Champions, é foda-se, né? É foda-se, só vai dar... A galera já vai pensar no FIFA já pela questão dos nomes e tudo mais, enfim. Ô, Cat, puxa uma notícia aí, cara. Sei lá, fala desse novo presidente da Nintendo, de alguma coisa, não sei. Putz, cara, mas eu não sei o que falar desse cara, na verdade. Não conheço. Putz, é isso a dizer, nossa, então... Eu nunca vi aqui em casa. É, né, eu nunca vi aqui em casa. Não, esse negócio, pelo jeito lá, o Tatsumi Kimishima lá, atual presidente da Nintendo, e vai se aposentar em junho, que ele era meio que um cara meio temporário depois da morte do Iwata, né, que era o presidente da Nintendo. Ele até disse, a gente vai colocar esse cara, mas por um tempo, assim. Daí foi um tempo até demais, né, até... Uhum. Porque, né. Daí agora o atual presidente vai ser o Shuntaro Furukawa. Pelo que mostra, ele não tem, tipo, muito, por exemplo, um spotlight muito grande nele. Ah, ele fez tal coisa e tal. Diz que ele só tem bastante envolvimento com Pokémon, né, com a Game Freak. E é isso, cara. Então... E ele sabe falar inglês fluente. É isso, é importante, ele sabe falar... Pode ser importantíssimo, cara. Você tá querendo frente a direto, né, cara, pô. Sim, falta um. Será que ele vai ser nesse ponto aí de... É um cara relativamente até novinho, né, tem seus 46 anos. É um cara novo, isso quer dizer. É, 46 anos. 46 anos, tá aí. Cara, eu lembrei da idade dele, não sei porquê, mas ele tem seus 46 anos. Porra, se ele fizer essa parte, seria legal, né? O Reg já é todo descoladão lá, né? Como que eu falou, o pastor da Nintendo. E se ele chegasse junto nessa parte também, uma das melhores coisas da Redirect era quando o Iwata e o Koza se juntavam, né? E aí tem vários GIFs, vários memes. É, um ponto interessante Sim. dessa mudança que eu queria trazer... Os fantoches. É, os... Caralho. Porra, tem um que é bom demais, cara, que é o Miyamoto com o... Tipo, foi quando foi revelar esse Luigi's Mansion, né? Que eu tava vendo, a gente tá comentando sobre isso essa semana. E aí tem ele sugando o Iwata com o... aspirador. O negócio do Caixa Fantasma lá, que é coisa de louco. Mas o que eu queria comentar sobre essa questão do presidente e do presidente que tava lá temporário, é que muito se diz que esse presidente que foi temporário, ele pegou uma época boa, né? Que foi a época que a Nintendo deu um levante, tava com os projetos já do Switch e tal. Mas, na verdade, o cara já pegou um projeto ali, não desmerecendo o trabalho dele jamais, mas já pegou um projeto que já tava pronto de antes, né? E aí ele ficou aquele tempo ali só pra deixar as coisas andarem, aparentemente, aqui tô dizendo uma visão bem de empresa mesmo, né? Porque esse fato, pra vocês terem a ideia, a gente vê muito desse meio game, vem higiene, não sei o que lá. Mas isso, cara, saiu até em jornal de economia, que a Nintendo tinha mudado de presidente. Se não me engano, aqui saiu, quando você procura no Google, já aparece do Boomerang. E se não me engano, também saiu no Valor, cara. No Valor, o jornal Valor, falando que a Nintendo tinha trocado de presidente e tal, porque isso mexe com ações na bolsa e tudo mais. Mas o cara tá pegando um momento aí super oportuno, né? Um momento que tá bom pra cacete, né? Uma ótima onda pra ele nadar, né? Pra ele dar uma surfada. Sim. E vamos ver se o cara tiver uma cabeça pra frente, né? E a Nintendo bem se essa coisa das antigas, né? Pois é, isso é um detalhe importante, né? Que isso aí é meio perigoso, né? Que, pô... O Switch tá aí, fez um sucesso, 1 milhão, isso. Mas, cara, se não der, não ter uma mão boa por trás ali, não ter um projeto legal à frente, vai virar um i2 daqui a pouco, senão... Sim. Vendeu pra todo mundo compra, daí vamos ver, sei lá, vai encher de jogo indie, não vai ter muita coisa de resto. Mas duvido que seja um i2, já, porque ele já é um videogame tradicional mesmo. Uhum. Máximo, sei lá. Só não vai ser um PS Vita, né? Que é um bagulho que até a própria empresa caga, né? Porra, aí rolou esse mês, a gente não comentou, né? Trilogia do Spyro, que vai ganhar remaster. Exato. Depois do Crash, né? Então, próxima remaster do PlayStation, tirando o Medieval, que anunciaram na E3, não, foi na... Como é que é aquela porcaria lá, PlayStation SX? Experience? Isso, na PlayStation Experience lá, e anunciaram... Outra porcaria. Aquela outra porcaria lá que anunciaram e não mostraram nada, né? Só disseram, vai ter, né? Sim. Ao contrário do Spyro, a trilogia Reignited, não sei nem qual a tradução disso aí, então... Seria como uma nova... chama. Ignição, cara, mas não sei se tem, tipo, reignização... Seria uma reignição, seria a reedição, mas trocadalhos que sempre tinha no jogo do Spyro, né? Bacana, a galera já tava chutando isso há um tempo já, né? Todo mundo, que vai rolar. E, pô, é bacana não só pra quem tem PS4, que provavelmente isso aí pode sair pra outros consoles também, como aconteceu com o Crash, né? Não, esse aí já vai sair pelo menos pro Sony, né? Uhum. E vai sair pro Sony pro PlayStation 4. E já viram que, eu acho que uma Amazon de algum lugar, sei lá, Alemanha, tinha listado pro Alemanha, Switch. Tinha listado pro Switch, então a gente já vai sair, né, depois PC, essas coisas. Eu falando, tipo, do jogo em si, pô, tá bem bonito, né? Tu vai jogar o Spyro hoje, ele tem aquela veia meio cômica, né? É que tipo que nem o Banjo-Kazooie, sabe? Uhum. Só que, né, uhum, tudo naqueles polígonos lá, né? Tipo, os personagens estão tudo tortão, bizarro, assim. Ele tenta emular um desenho animado, então, tipo, sei lá, ele vai mexer os olhos enquanto fala, assim, daí, tipo, é muito estranho. E agora tá tudo bonitão ali. Só, eu acho meio estranho quando eles fazem esses... remaster de jogo antigo, né? Que eles tentam fazer muito, nossa, vamos colocar sombra pra caralho, né? Daí tu vai ver o jogo assim, tipo, tá bonito, mas porra, tu vê que nem o primeiro Spyro tem tipo um campo aberto assim, tu sabe pra onde ir, daí os caras adicionam um monte de sombra e um monte de detalhezinho assim, parece que fica meio só confuso assim, tipo, não sei se como é que eles vão refazer todo esse remaster, né, que comparado Crash, Crash é um jogo bem simples, né, Spyro é um pouco, não é exatamente complexo, né, mas, porra, é um ambiente bem maior, assim, ele é bem mais comparável ao Mario 64 mesmo, que era, tipo, um jogo de plataforma 3D, 3D puro, né. É, que eu me lembre, o Spyro tem um overworld lá, né, que aí você vai pros outros cantos e tudo mais. É, a parada é que, tipo, eu tô imaginando que eles vão fazer que nem o Crash, tá, que eles vão pegar a parada do jogo antigo e praticamente dar um dia de princesa, que é o que aconteceu com o Crash, entendeu? Uma melhoradinha aqui e ali, deixou alguns pontos que eram ruins aqui e ali também, mas eu tô achando que eles vão fazer isso, não vão mexer naquele, como eu achei que eles iam mexer no Crash, tipo, alterar algumas paradas tipo do Crash 1, não, o jogo tá bonito pra cacete, mas ainda tem as paradinhas, tipo, a questão de você pular e que deu e reclamou pra cacete, né? É muito ainda parecido com o do 1. Cara, são bons jogos. Eu fico assustado que pouca gente aqui, pelo menos do Brasil, tem noção do que são, sabem de ouvido. Mas tem pouca noção do que realmente os jogos são. E, porra, uma oportunidade excelente aí pra conhecer eles de novo, cara. E como o Desgraça falou, tem esse humor meio tipo assim, é coisa de criança, mas tem um humor meio que adulto, né? Aquela coisa daquelas animações. Bem como ele falou, meio bem Madagascar, bem essas paradas assim. Mano, eu não falei exatamente isso, mas... É, não, eu digo de ter esse humor, é porque você vê ali, tem piadinhas, né, um jogo com cara de jogo de criança, mas ele tem umas piadinhas assim, meio adultas e tal, é um jogo bacana. É bom ver isso, que daqui a pouco, se der mole, sai Sly também, o Sly Cooper, sai outras franquias. Por favor, mexam em Croc, mas ninguém vai fazer isso, ninguém liga pra Croc. Fazer o Rider. Porra, caralho, que piada. Tu puxasse, não continuei, cara. Eu não posso fazer nada. Pensei, eu levantei, né? E pra neles. É. Caralho. Puxa a próxima aí, de graça. A gente falou que vai ter Shenmue Collection? Putz, não adicionaram, cara. Caralho, hein? Tá. Que essa bom. Equipe, hein? Ô, produção, porra. É. Vai ligar o Burguete. Como é que é? Esta merda deste câmera aqui. Computador? Computador, essa merda. Esse computador nunca funciona. Caralho, cadê? Aí, ó. Seguinte, então, a Exceed, que é uma empresa de localização, né? Focada de jogos japoneses, anunciou 4 jogos novos, indo pro ocidente, que seriam 2 jogos da série Serankagura. Vai ter o Serankagura, ou Reflections, que é um jogo do... É Reflections com X, então não sei como é que se pronuncia isso aí. É aquele jogo que ele usa o máximo dos potenciais do Joy-Con para simular sei lá o que que é aquilo direito. Você sabe. Não, é que tipo, cara, tem coisas diversas, né? Tipo, nossa, massagens, sei lá. É coisa de otaku safado isso aí. Então, quem quiser ver o trailer ali, então, como eu disse, né, são a localização, então esses jogos já existem, tipo, já foram lançados no Japão. E não é só esse Serankagura que vai sair. Vai vir o Serankagura Renewal, que é um remake do jogo de 3DS, do primeiro jogo da série, que é o Burst, que na verdade não é o Burst. O Burst é tipo é a versão turbo, sabe, do primeiro jogo, que só lançou, que lançou no ocidente, a original mesmo assim não lançou. E, tipo, tem essa versão do PlayStation 4, que cara, eu que joguei Serankagura lá, que é mais puxado pro hack and slash, porradinha, ele não parece mudar muita coisa. Na verdade, eu diria que ele é mais escapado ainda, que ele tem menos personagem, não parece, sei lá, algo exatamente interessante. O do 3DS era tipo um beat'em up, com esses beat'em up 2D, né, só indo pra um lado assim, dando a porrada nos caras. O do 3DS até que é tipo interessante, mas ele é um jogo todo, cara, ele é um jogo todo cagado no frame rate, cara, é incrível, véio. Tá cheio de nego assim, tu vai usar tipo um golpe especial, o frame rate vai pro caralho, cara, é muito bizarro. Isso aí, sei lá, parece mais jogável, mas não sei se é tão interessante assim. Fora isso, vai... Olha, isso é muito bizarro, cara. Tem um jogo que saiu, acho que o 360, chamado Bullet Witch. É um jogo que parece muito baixa renda, assim. Parece, sei lá, aquele... Não sei se você sabe aquele Wet, que era o jogo da Bethesda. Não sei. Não sei se o Belo conhece, caralho. Sei, de nome eu sei. Wet, que era tipo um jogo de... uma mina fodona, dando tiro pra lá e pra cá, e sei lá o quê. Então, esse Bullet Witch parece o Wet mais Bayonetta, sabe? Tipo, é um jogo que não fez sucesso nenhum na época. Tipo, nota baixa, assim. Tu vai ver, ele é meio toscão. E por algum motivo vão lançar ele no PC agora. Porque, ele já até saiu já, pra falar a verdade. Ele parece já? Muito... Caralho, que bosta. Carão de jogo... Não comprei. Ele tem mó carão de jogo incompleto, cara. Tu olha assim, tu... Porra, tá faltando... Faltou alguma coisa nesse jogo aí, nego. Faltou colocar alguma parada, mas saiu aí. Eu também não entendi por que eles trazer ele, cara. Tipo, esses dias eu tava pesquisando e eu descobri esse jogo. Deu, cara, que jogo de boss, né, velho? Daí... Sei lá, daqui a pouco vamos trazer o Etch também, porque, né? Oh. Bem capaz. No PlayStation 2 que tinha, tipo, muitos desses jogos toscos, tipo aquele do 50 Cent. Caraca, esse jogo do 50 Cent. Esse aí veio pra nova geração. Nova geração antiga, né? Antes da nossa. Veio pro 360 também e pro PS3, eu acho. Acho que tem um jogo novo. Cara, esse do 50 Cent, esse jogo é ruim, hein, cara. É ruim demais. Sim. Pô, pior que já foi lançado mesmo. E tá com análise. Todas as análises tá, tipo, neutro no Steam. Tem 48 análises, velho. Foi lançado em 25 de abril. Prefiro não comentar, né? Caraca, velho. Bom, né? Eu devia ter, tipo, um dinheiro sobrando, né? Vamos portar uma bosta aí, então. Aí. É, o port é bom que tá em todo lugar e dá pra arrumar uns trocados, né, cara? E aí, estando ali, alguém compra, de vez em quando tá na promoção, R$5, gasta um dinheiro. Tô dizendo aqui, eu nem sei se o jogo é bom ou ruim. Parece ser muito ruim, mas. Sim, tipo, sim. Tá lá pra comprar e, enfim. E aí vai ver, estando portado, é. É, melhor, sim. Não sei se é portado, né? Estando em outra plataforma. Deve ser port. Bom, de qualquer forma, a última notícia desses anúncios da Exceed é que vai ter um novo jogo de Fate lá, tá, que, o Musou, né, que é o Fate Extella. Vai ter um Fate Extella Link, que vai ser basicamente o Musou, né? A gente é porrada em 20 mil exércitos e tu jogar com teus personagens favoritos e é isso. Não sei. Eu não conheço muito o Fate, né? O Cat, quem conhece mais, então... Eu não conheço, eu só li o mangá do Stay Night e não gostei, então não recomendo. Ô, louco! Isso aí, mas pra quem gosta de Fate aí, fica a informação. Não sei se vale, porque... É meio dispare o negócio, né? Fate é um bagulho meio visual novel, daí para lançar Musou, que é um bagulho meio repetitivo. Se bem que o jogo lá, o Fate Go, é RPG infinito do celular, então petição não é um problema pra essa galera, então fica aí a notícia. Então, parece não, a Square não desistiu do Final Fantasy XV e já mandou os detalhes da nova DLC, né? O episódio do vilão da parada, que é o Ardyn, vai ter da Araneia, que é a Dragoon lá, que é a coronel do outro lado, que depois é uma mercenária. Eu não lembro da história desse jogo, cara, é uma bosta, então não vale a pena. Que horror, da Luna Freya lá, que é a namoradinha do Noctis, e do Noctis em si vai ter um episódio. Porque, peraí, episódio 1, o Side Story, episódio 2 e episódio 3. É, bom, né? Foda-se a ordem. Isso é pago? Provavelmente, né? É, claro que é pago, né? Pra quem você comprou o Royal Edition, tomou no cu pensando que pegou o jogo. Cara, isso é muito estranho, né, cara? Você comprar um jogo que parece até o que a gente tá vivendo na época de Street Fighter 2 de novo, né, cara? Você compra um jogo e aí, porra, depois sai uma outra versão, e aí sai uma outra versão, e aí sai uma outra versão. Mas eles falaram, né? O Season Pass pensando que vem tudo, né? É, não vem. Não consegue, né, Moisés? Você que fez a pré-compra do jogo, né? Quando eles fizeram lá. Nossa, a Day One, né? Nossa, não é a Day One, cara. Teve aquela versão, tipo, gigantesca, assim. Nossa, compra aqui, você vai ter o conteúdo todo do jogo, lá, lá, lá. Lá, aí, toma no cu. Verdade. Jogo lindo, mas com umas mecânicas problemáticas pra cacete. O jogo é lindo, mas sabe onde ele não vai ser lindo, cara? No Minecraft. Olha só, velho. Eu peguei a deixa. Caraca. Cara, eu vi os bonequinhos. Realmente eles não querem que essa porra morra, né? Meu Deus. Eu vi os bonequinhos, tá? Tipo assim, é pra quem gosta, né, cara? Mas... Feinho demais. Eles parecem, tipo, esses bonecos de papelão, tá ligado? Que você faz, você baixa o modelo na internet e faz. E parece, tipo, cagado que você imprimiu naquela impressora e a impressora estourou o cartucho lá dentro. E aí a cara sai toda borrada. E caralho, é muito esquisito. É muito esquisito, mas eles estão aí, vão sair no Minecraft. Engraçado, e tipo, um detalhe interessante dessa questão do Minecraft é que ele vai sair pra Switch... PS4, acho que PS3, Xbox 360, One, Wii U, tudo que é Minecraft vai receber essa versão aí, que também não deve ser nenhuma coisa difícil, né? Quando tu olhar, tem uma atualização de 50 KB aí embaixo de bonecos todos, né? É só detalhando aqui. É só skin, cara. Tipo... É, sim, é só skin. O Minecraft, agora vamos lá, aqui, ó, belo conhecedor de Minecraft, aí bota um momento que eu quis ganhar muito dinheiro com Minecraft, sacanagem, mas... O Minecraft, ele já tem, tipo, trocentas skins, inclusive a versão de Wii U já vem com um monte, né? E tem Star Wars, tem... Enfim, um monte de coisa que, se provavelmente você for pra versão de PC, tem uns tarados que já fizeram umas trocentas dessas. Mas já tem skin pra cacete e agora tá tendo uma do Final Fantasy XV, porque sim, né? Não tem muito... Eu gosto que, tipo... Não tem porque não botar. Tipo, nossa, as screenshots aqui, né? Tipo, sei lá, aqueles bonecos de caixotão, assim, do lado do pôr do sol, num campo de flores. Que bosta, cara. Rapaz, Minecraft tipo, tudo, e GTA V tipo, são... É, eu sei que isso é sucesso, sei que o jogo é legal e tal, mas, cara, é tipo... Nossa, não, skin né? De Final Fantasy, tipo, ah, vai tomar no cu, meu, porra. Isso aí é o plano da Square de Final Fantasy, mas é aquela parada que eu tava, eu acho que eu comentei até lá no grupo. Quando o Final Fantasy XV ele faz isso, parece que essa porra desse jogo saiu ontem, né? Porque, cara, tanta notícia dele sempre, e parece que o jogo é fresco, né? O jogo sempre tá aí, mas não é. Se não me engano, o Final Fantasy saiu em 2016, 2017, né? No final de 2016, cara. Aí, final de 2016. Eu fico vendo essas porra, parece que ele saiu, tipo, no finalzinho do ano passado. E não é. É uma tática, né? Não sei se pode dizer que é suja. É pra deixar o jogo em voga, né? Sempre. Sim, é pra deixar o jogo em voga. O jogo sempre tem atenção, sempre tem notícia dele quando você procura. Cara, é difícil passar um mês. E é difícil passar um Locadora News que a gente não comente alguma coisa de Final Fantasy, cara, pra vocês verem. Funcionou, pelo menos a gente mordeu, né? Não, o problema não é Final Fantasy, o problema é Final Fantasy XV, cara. É porque cara não enjoa, né, velho? Eu tava vendo uns streams do Tekken recentemente. Pô, tava lá o Noctis. Pô, o Noctis tá do caralho no Tekken, cara. Tipo, pô, deve ser o único jogo que ele tá que ele é, tipo, tendo jogabilidade bacana, cara. E, pô, ele tá tipo, bem feitão, não sei o que lá. Porra, cara. Mas, pô, o jogo não. Isso que é foda. Eles fizeram um jogo que, dentro da história do jogo em si, tem um limite ali, cara, de até onde vai. Eles ficam fazendo essas porra que, cara, não faz nem sentido, velho. O que mais deixa puto são essas DLC, cara. Tipo, pô, os caras ainda estão contando uma história que já devia estar finalizada, velho. Ah. Um jogo de 10 anos, né? O sonho de muita gente era ver esse jogo lançado, e aí quando saiu, o sonho ainda vive, né? Porque o jogo não terminou ainda, tão fazendo. Realmente, o sonho não acabou. O sonho não acabou, cara. A fantasia não acabou, né, cara? Não é a fantasia final ainda. Puta merda, cara. Parabéns, Square. Parabéns, Square. E falando em Square Enix e Final Fantasy, a gente tava falando lá do Final Fantasy VII, né, que deu uma treta lá, que tão chamando gente ainda, parece que... Parte do pessoal que vai trabalhar no remake é uns programadores novatos, né? Que tinha passado pra CyberConnect, daí eles tiraram. Cara, né? Uma complicação foda pra lançar esse jogo. Sim. Na minha opinião, eles deviam, tipo, só faz tudo bonito e deixa o mesmo combate e deu, cara. Sei lá, deixa um combate selo com Final Fantasy XII, mas eu quero inventar história, cara, meu Deus. Pô, seria bacana, mas você tá comentando disso, vou comentar de outra coisa também, que é um rumorzão, que parece... Isso aí já tá sendo chutado há mó tempão, né? Mas só pra adicionar aí, parece que aquele jogo dos Vingadores lá, que a Square ia fazer... Que é que tá clicando morreu, fortemente aí, cara. Morreu, fui eu, Tchote, aqui. Mas morreu de verdade, né? Porque parece que não vai ter, né? Já tem... O que? Também já disseram? Cara, tava rolando um rumorzão. Ah, rumor não vale. A galera tava soltando aí que parece que esse jogo... Não, eu comentei com vocês, né? Que, tipo, nossa, cara, e o jogo do Vingadores? O que que deu? Tipo, não fala mais nada, cara. E, sei lá. Tipo, a Disney também é estúpida, né, cara? Ela faz o contrato lá com a EA, deu bosta com o Battlefront, daí agora refizeram uns negócios ali, parece que tem lootbox, mas é só cosmético. Agora vem... Deu o Marvel, né? O Marvel Infinity ali, deu bosta. E agora esse projeto que não fala mais nada, não sei se cancelaram, não sei se vai mostrar na estreia, então, tipo, só guardando certo. Mas é meio estranho. Ter, tipo, nossa, ninguém dando uma diquinha assim, não, a gente tá trabalhando nisso, sei lá o quê. Foi quando que foi anunciado isso, cara? Foi ano passado? Jogo dos Vingadores, cara, faz uns 2 anos. É, eu foi? Acho que sim. O jogo dos Vingadores, que é sempre algo complicado, né? Lembrando que teve aquele que a THK fez lá do Yu, que é a bomba sem tamanho, né, cara? Essa parada Disney que o Tia tá comentando, isso aí não é rumor, é real mesmo. Como rolou muito dessas transições aí lá dentro, né, em envolvendo essa parte da Marvel, de tudo isso, porra, gerou-se um problema fudido, né? O do Battlefront eu separo porque é EA e, porra, é complicado mesmo. Mas o própria questão do Infinity aí que ele sofreu pra cacete, parece que é muito por causa dessa corrida aí que não se sabia o que ia fazer na época. Engraçado que o Infinity eles vieram, fizeram o jogo... ah, não pode ter X-Men, não deu muito tempo, a Disney foi lá e abocanhou a Fox, né? E aí agora pode ter X-Men, mas não tem X-Men no jogo, né? Vai entender. Não, olha só, cara, eu tava vendo, até procurei aqui no Google, e dizem que, ó, Avengers Project, o jogo introduzirá o universo que... universo que vai durar por muitos anos, diz Marvel. Então, vou querer fazer tá algo. Durando, né? Tá durando. Eu espero, vai, cara. A produção vai durar muitos anos. É, provavelmente também. Aqui, ó. Você fala que... Não, ainda não tem dado de lançamento definido, mas deve chegar até 2020, segundo a Square Enix. Vai demorar. Eu acredito que esse é um modelo de negócio que a Square vai querer fazer a partir do ano passado mesmo. Eles falaram que a gente quer fazer jogos que, por mais que sejam single player, eles têm um tempo de vida grande. E imagino que o Final Fantasy XV foi, tipo, o pontapé dessa parada, sabe? Ah, sim. Daí, o jogo do Avengers, não duvido que vai ser desse estilo, cara. Caiu no modus operandi normal, né? Que agora as empresas querem, né? Um jogo que dure... Tu faz um jogo e que você consiga tirar dinheiro dele por bastante tempo, né? Parabéns aí. Sim. Obrigado, Ubisoft. Sacanagem, não é só a Ubisoft que faz isso, mas a gente sabe que ela tem esse costume de fazer essas coisas aí. Eu brinco assim, mas é costume da maioria delas, pode-se dizer assim. Falar que é todas também é sacanagem, mas da maioria delas tem um jogo que tem essa vida prolongada, né? Foda é você ver um jogo que nem Final Fantasy, que tem a base do single player, tem uma parada dessa que é muito esquisita e não faz, sinceramente, não faz sentido nenhum. Já foi um jogo complicado de ele ficar pronto mesmo. E aí os caras ficam toda hora incrementando coisa e... É foda, né? É foda. Eu gostaria de noticiar uma coisa muito importante. Ô, louco. Que já são 11 horas e eu acho que tu tinha que sair. Ih, caraca, vou buscar a Graciana. Mas então é isso, gente. Acabou? Então falamos tudo que a gente ia falar. Tem alguma coisa que a gente esqueceu? Acho que sim, falamos também. Falamos até mais do que eu achei que a gente tinha pra falar. Maior. Olha o editor dando graças a Deus que... Olha, os dois últimos... Puta que me pariu, bicho. Eu acho que é isso mesmo, cara. É isso, então. Acabou. Gente, até o próximo... Eu sempre quero falar o próximo mês, mas daqui a pouco, de semana que vem, a gente já tá aí de novo. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Feliz aniversário, se fosse seu aniversário. Valeu, falou, tchau. Um abraço. Valeu. Falou. Bom, já que esqueceu de falar, então acessem o locadoratv.blogspot.com.br, onde tem nosso site ali com outro podcast e algum conteúdo escrito que de vez em nunca sai. Para enviar e-mail é locadoratv@gmail.com. Se quiser também consultar o nosso Twitter, tem lá o @locadoratv. Também no site tem a seção Fale Conosco, com o @individual de cada um. E é isso, falou! I love you.